Yo. Zero para o táxi, 71 a bordo, 425 Fortaleza. 90 livre táxi, Alfa Juliette. Juliette Alfa, pode esperar 18612, o ajuste no 013, tenha uma boa viagem, um bom dia. Juliette Alfa para o ponto perto da 10, 18, um bom dia. Lula 605, prossegue agilizando, Alfa Juliette, portão 3. Afirmativo. Yeah. Voo no 607. Estabilizado na final do ILS, eu vou no 607. Bate final, chame turno no 86, voo no 607. Voo no 86, boa. Boa. De Salvador, voo no 607, estabilizado na final, baixar travado. 2000, autorizado, reporte estabilizado, 3153. Pulo 607, vento de superfície uma centena, meia dúzia de nós, pulo autorizado, portão 1 a 0. Vente, vente, portão 1 a 0, vou no 607. Salvador, bom dia, Utan, 3597. 3597, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da gente. Alfa, reporte antes da gente. Mike Tango Juliette, qual a velocidade? Passamos 210 com a foto para virar. Bom dia, 3290, ponto espera da hora, 109. Salvador, bom dia, UL 7722, só pode estar na frente. 95722, após o Boeing da Gol, a linha e mantém, captura na zero. Após o Gol na conta, a linha mantém, no 0522. Portão 073597. 07. 7, mantenha a velocidade, desça para 2000 pés, 1013, após o TAP Duna para a final. 2000 e TAP Duna para a final, mais uma Juliette. No solo 17, libera a direita, chamando 21 da sua 9. Solo 219, liberando a direita, da 9607. S22, autorizado decolar pista 10, vento 120 graus, 7 nós. A minha decola 10, 722. 107 via Alfa, reporte antes da Juliette. 100 via Alfa, reportará antes da Juliette, pelo 607. estabilizado, tá 3153. 3153, complete final, chame torno no 86. Torno no 8612, bom dia, bom serviço. Tango Juliette autorizado a final no zero. Autorizado a final no zero, mais Tango Juliette. Salvador, bom dia, o TAN 3153, final pista 10, trem baixo travado. 3153, vento de superfície 120 graus, 59, pouso autorizado, pista 10, cheque trem. Pouso autorizado, pista 10, TAN 3153. Sete dois dois, decola, passa o controle, senhor? Decolou aos 2 0 0 0 9 8, com voo. Obrigado, até a volta. Controle de Salvador, muito bom dia, Web 5722, decola no perfil da Agora Eu Fito, passa 1600. Objeto 5722, contato radar, sobre para o 320, vigilância. 32, vigilância, 5722. 3820, posto perto da 10, pronto, visual contrato na curta. 3890, após o apoio da companhia Lima, tem que ser no zero. Posso tráfico Lima, tem na 10-3290. Trip 5316, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. Descendo para 3.000 pés, 1.013 ajuste no Trip 5316. 7 a cópia, 1.013. Desculpa, não tem. 607, antes da Juliette. 607, Juliette, portão 05. Juliette, portão 05. Salvador, voo 642, da Foxtrot, 390 para... 39, muito bom dia, número 2, 1003, só está de acordo. Tango Juliette estabilizou no localizador, complete final, chame turno no 86. 86, Mike, Tango Juliette. Número 19, será? 219. 890, vento 1 centena, 5 nós, terminal da colagem. Mais de 0 a 10, 3, 2, 9, 0. Foi Salvador, Mike, Tango Juliette. Mike Tango Juliette, bom dia, altímetro 1-0-1-3, contra uma aproximação, guarda pista livre. 1-0-1-3, guarda pista livre, Mike Tango Juliette. 3, 1, 6, delta 2 mil pés, autorizado a final 1, 0. Descendo para 2 mil, autorizado, final 1, 0, 35, 3, 1, 6. Juliette, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, com 0,5 nós. Livre pouso, pista no 0, mais carro, Juliette. 3890, vezes 4, decola, chama o controle. 198, bom voo. 198, bom. E o 3890, bom dia. 3890, contato radar, sobe o 330, serviço de vigilância. 330. Do 41-49, pronto, copia Campinas. 41-49. Campinas 360, peso no meia, pista no zero, curva à direita, saída da EL. Leta Bridge, controle 119.8, 5172 no transponder, o azul 41-49. Autorizado 360 Campinas, peso louco no meia, saída da EL, Leta Bridge. Decola da no zero com curva direita. 198 é o controle, 5172 transponder. Azul 4149. Correto da pole. Mais rápido do treino, chame pronto. Reportará, é nóis. Tá mantendo antes da Juliette, tá 3153. 3153, Juliette, portão 10. Juliette 10, o 3153. No 642, copy. Tá mesmo? Recife 390 para o Whisky 58, pista no zero, curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 119.8 e o transponder 5174, o gol no 642. Sensoridade 390 via up, bola na décima, curva esquerda Puca, Aracaju. 198 é o controle, 5174, transponder o gol no 642. Correto, no 612, chame pronto, no 642. Para a condução. Alô, Salvador, AB5 717, no taxi 3 para a pista de fama. Juliette no solo, os 26, 1219 ao livrar. 1219, Martin Juliette. Passou o marcador externo, baixar a travada. Estimativo, trip 513 no meia. Tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, 100 graus com 0,5 nós. Livre pouso, trip 513 no meia. O brilho do papi tá ideal? Juliette, bom dia, prossegue via Alfa, Quilo para o pátio 3. Apenas fique atento ao Webjet que está puxando o pátio 3, ok? Aguarde apenas o Webjet inicial tático. Pela posição aqui que eu vejo no pátio, sua posição é 08. E o Webjet com certeza vai impedir a entrada no, na posição 08 do pátio 3. Okay? Ok, dá certo. Alfa Quilo esperando o Webjet. E a performance é 08, mais uma mulher. 4 chamou o solo para a cópia? Bom dia, Galeão 360, para o ICE 50, pista 10, curva à direita, saída da EOLE da BDEV, controle 119, décimo 8, e o transponder 5177, gol 1804. Posição. O chame pronto, tá correto. Cinco, treze no meia, no solo 29. Chama agora o solo 1219. Até daqui a pouco. 219, até daqui a pouco, obrigado. Para o Tibete, Fernando. 642, no 612, autorizado, senhor. Autorizado, 642. 353 no 6, livrou. 53 no 6, Alfa, Quilo, para o pátio 3, observe a aeronave da Air Brasil, que está no pátio 3. Alfa Kilo, observando a aeronave da Air Brasil, à frente, 353, o nome. Para o táxi, AD 5717, 3 horas e 45, com 1-0-0, bom. No 7, em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18-6, o ajuste no 0-3, tem uma boa viagem, bom dia. Juliette Alfa, ponto de espera 16-4. 149, apoio de funcionamento. Apoio, o azul tá livre, chefe. Tá. Livre, vai está pronto no ponto de espera, o AD 5717. 5717 da WebJet autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus com 04 nós. Autorizado, alinhar e decolar, da 10577. Dois cientes, 5-4, vento permanece. O Ponte. Bom dia, TP55 no 4, cliente da Formation Golf. Distrito da coordenação nível 150 Aracaju. Novato, muito bom dia para a melhor cidade do Brasil, Aracaju, está pronto cópia? Afirmo, cidade muito boa, pronto para cópia. Aracaju, 3150, Golf 677, pista Monzel, curva à esquerda na Puca, Aracaju, controle 119.8 e o transponder 5411, o 5594. 50 aprovado, Golf 677, da cola 10, curva à esquerda, em saída Puca, Aracaju, 5411, transponder 198. Controle, muito obrigado. Me pronto, trip. Para pronto, 5-5 no 4, foi trip. No 7, sobe para o 340, vigilância radar. Para o 340, 57, lá 7. Em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18-6-1003, o Boa Viagem tem o Boa Viagem, o no 642. Paulo Salvador, é o Gol no 897, da Golf 360 para concluir. Sims Minas, está autorizado 360, Resolugo no 6, pista 10, curva direita, saída da El, Lida. Bridge, controle 119.8 e o transponder 5405, Gol no 897. Autorizado 360 para Alfim, e a Upsilu 16, da escola da 10, curva direita, saída da El, Leda. O controle é 5198, transponder 5405 para o Gol 1897. 1897, portão. Portão 04, Gol 1897. Chamei pronto. Para pronto, Gol 1897. Para o táxi, 122 a bordo, a alternativa é Galeão, 430 de autonomia. 4149, direita, ponto espera, 18-6, o ajuste no 093, uma boa viagem, o 4149, tem um bom dia. Bom, 1093, direita, ponto espera, 18-6, azul, 4149, obrigado. Solo Gol, 1-7, Batista. Brasília, no 36, quanto cópia? Leão, prazer. 360, Pesolou 97, pista 10, curva direita, na gole o fito, controle 119.8, transponder 5403, Gol 1795. 2-2-3-0 para Brasília, Pesolou 97, para a direita, para a direita, corda 5-19-8, zona 54, Gol 1795. 5403, direita pode, chame pronto, 9795. Bora. Salvador, azul 41149, ponto espera no 0 pronto. Bom dia, muito bom dia, azul 41149. O último entrou no 013, observando a rolagem do 737-800 da Gol. Após a rolagem, a Lima tem cabeceiro no 0. Bom dia, após o gol, a Lima tem no 0, azul 41149. 649, corrigindo, Golo 642, no decolar da 39198 ao controle, bom voo. 198, bom dia. Controle, bom dia, Golo 642, decolou na boca, 700 metros. Golo 642, só do 390, vigilância, radar. Para o 390, Golo 642. Objeto 5797, chama Centro Recife, frequência no 3325, alterno 251. 2325, 251, obrigado. No 4149, o vento 090 graus com 049, sem livre decolagem física 10. Livre decolagem 4149. Está pronto para cópia? Galeão 360, Peruísque 50, após conforme a rota do plano. Pistão 0, curva direita, saída da L e da BDEV. Controle 119-8 e o transponder 5406, o Golo 605. Chama pronto, no mesmo assim. Salvador, está dirigindo o nosso teste, em relação ao voo de autorização para 597, muito bom dia, Brasília, pronto, cópia? Pronto. Autorizado Brasília, 1380, peso 197, pistola 0, curva direita, saída gole, o fito. Controle 119-8, transponder 5422, o TAN 3597. Brasília 3597, chame pronto no portal.